1604, check 3, pouso autorizado, pista no 0, vento 1,60 graus, 7 nós. Estou de pouso, estou no 1604, baixei o travão. Azul 4071, decolador 52, controle 1,90, decimal 8, bom voo. Obrigado, boa noite. Gol 1889, Lima, tem pistão no 0. Gente, Lima, tem pistão no 0, gol 1889. Gol 1604, no sala 53, liberando via Eco, taxiana me escuta via Alfa, reportando seu taxa Juliette para ingresso. Paciente, não se escuta Eco Alfa, antes da Juliette reporta, vou dar 1604. Gol 1889, vento 1,60 graus com 8 nós, livre decolagem, pista 1-0. Gol 1604, Alfa Juliette 02 ao portão. Alfa Juliette 02, 1604. Salvador, passaredo 2224. Passaredo 2224, boa noite, ajuste no 019, reporta baixado travado. No 019, informará que o treino pós baixo travado. Passaredo 2224. Gol no 889, decolador 55, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa. Passando o marcador externo, controle pouso baixo travado, passarelo 2224, torre Salvador. Passarelo 2224, ciente, livre pouso, pistão no 0, vento 1,50 graus com 9 nós. 1,50 com 09 nós, livre pouso no 1,90. Passarelo 2224. Passarelo 2224 no solo 59, liberando via Eco, taxia via Alfa, Juliette, remota 14, pátio principal. Liberando via Eco, vai taxiar via Alfa, Juliette, remota 14, pátio principal, 2224. Foxtrot Juliette, a linha decola sem parar. Vento no 70 graus, 109, livre de alinhar e decolar sem parada, pista no 7, Charlie Foxtrot Juliette. Na minha 313, não escuta? Afirmativo, passou externo, passou, travou, desaparece. Na minha 313, ciente, continua aproximação, aguardando o eixo livre para informação Charlie 208, decolando da pista auxiliar. Continua aguardando apenas o eixo livre, ajuste no 019 agora. Ok, obrigado, na sua escuta. Funciona R6303, eixo livre, pista 10, pouso autorizado, cheque trem, vento 160 graus, 9 nós. Ok, trem, baixou, travou, pista 10 livre, 6313, obrigado. Charlie Fox, Juliet, decolador 09, controle em 120, decimal 8, bom voo. Grato, boa noite, 1208, Charlie Fox, Juliet. Confira o vento 6313, por gentileza? 160 graus com 9 nós. Obrigado. Fala Jorge, direita, táxi via Alfa e caminhante da Juliette, mantém uma escuta. Ok, Alfa, caminhante da Juliette, caminhante da Juliette. 3-3, aproximando a Juliette. Autorizado, 6-3-3, esquerda, portão 4. Positivo, esquerda, não, portão 4. Obrigado. Gajão 07 para o Gurael, autorizado, mais para a direita, repartir lá do Gurael, Gajão. Tudo que está presente, está autorizado, direto, táxi, Gajão 07. Correto, chame na final do Gurael. Me confirma, está presente direto pro Gurael, autorizado, Gurael número 7. Sim, nativo, já avistado em aproximação, reporte no solo do Gurael. Vento 160 graus, 8 mais, Gurael 07. Sim, reporte no solo do Gurael 07. Está autorizado, 604 Fortaleza, no nível 370, via 3019, decola da 10, curva à esquerda, saída Momo, transmissão frote, aciona 5111, controle 208. Correto, chama para chamar.